2 volts ali no 3 agora. Tô ciente do acionamento. Autorizado, chame site. Camaradagem, 3597 da Gol, copia? Copia. Salvador com fins, nível 360, rota ao Pedro Lona 6, pichão a 0, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 1208, 5024. Autorizado, nível 360 para Pontinho, é fora da 10, já fez o novo 10 aerovia, Dael Leda Bridge, controle 208, transponde 024. Portão 612, chame pronto para posicionamento. Claro, 612 está pronto para o posicionamento. Autorizado, chame o táxi. Agora táxi. Capitão Golf, Lima XZ, copia. Recife 190, Golf 677, pistão 7, curva esquerda, Napu, Caracaju, controle 120-8, transponda 5010. Livre o acionamento para táxi de decolagem, vai chamar a torre 1895 com quantos a bordo? 5808 para o táxi, POB 132, autonomia 45, alterna Galeão. 5808, sua direita, ponto de espera 1895, 1016, boa viagem. Direita 1895, bom dia, até a volta. Nove meia dois, decolar 247, controle 2018. 208. Salvador, Rio, 9672. Rio, 9672, para cópia, solo, 1219. 220. É o Leda, subindo por 220, trip. Gol no 642, autorizado direto Aracaju. Aracaju, gol no 642. Vou correndo aqui, chama. Está na sua escuta para a cota. Web 5808 ali, mantém pistão 0. Ali mantém no 0, 5808. Ótica ali, Max Ray, reporte pronto para ingresso na pista 35. Autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem. Guarda Copa, o ajuste no 0 no meio. Guardando o gol. Gol no 307, o que para o posto. Indo no 607, aguarde no portão 3 devido à aeronave que já terminou, estão finalizando o push da FD. Livre táxi à sua frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1016, boa viagem. Para o táxi do 1897, está com 19 famosos, por 23 horas, tudo fazendo essa fila. 897, segue a nave da TAM, via Índia Alfa, até o ponto de espera 1895, quando pronto, 1016, boa viagem. Ok, Oceané 62111, passa nível de voo 165, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 08, decolada 5-1, no controle, 120, destino 8, boa viagem. 208, obrigado. Acho que Lima que sumiu, autorizando decolagem pista 3-5, vento 120, no 08, norte. Ao nível 1-5-5. Gente, aguarde transferência. Aguardo, vamos ver quanto. Salvador, boa, web 5808. Web 5808, contato radar, saída Arbor, sub mantém nível de voo 360. 360. Trip 5514, copia. 5514. Aracaju 130, Golf 677. 5-0, curva à esquerda, saída Fuca, Aracaju. Controle 120.8, transponder 5033, o Trip 5514. Correto, chame para puxa acionamento no pátio 3 trip. Autorizando a Conde, por favor. Conde? Sim. É a Conde, quer sair na Conde? Sim. Tá autorizado, sair da Conde no 3-0, com curva esquerda. Sim, autorizado. 190, Oscar Lima X3. CIF 310, Peruíto 58. 1-0 decola, curva à esquerda, Fuca, Aracaju, controle 120.8, transponder 5041. Gol no 642, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Número 07, portão 3, autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Salvador, o gol no 705 para o táxi com 177 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. No 705, livre táxi até o través do portão 5. Utilizado táxi até o través do portão 5, gol no 705. Controle o trip 9962. Prossiga. Autoriza da presente direto Ilhéus. Aguarde coordenação, trip 9962. Guarda. Paulo, Salvador, Asta Carga 6570, informação de autorização 390 Recife. Asta Carga, bom dia, Guardia Copa Recife, ajuste 90 no meio. Aguardando Copa 90 no meio, a nossa saída seria Ponte. Puca. Puca. Afirmo. 08, bom dia. TAM 3517, contato radar, saída Arbor Elefa, submanter nível de voo 360. Arbor Elefa 370, 21360. 360, TAM 3517. Confirmando, obrigado, 360. O voo no 75 está aparecendo através entre o 4, passa um pouco de vida. 607 está voo solo. Vai aguardar agora, ok? Aguarde para o puxo. Polo 7, aguarde um minuto para a decolagem. Tudo, debilitado. Até o ponto de espera. Cuidado, tá? Até o ponto de espera, vamos 7, não. Trip 9962, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Autorizado decolagem, pista no zero, vento 1 no 0 grau, 09 nós. Pronto. No 715 ali, mantém pistão no zero. Cinco oito zero oito, aguarde transferência. No 897, decolado 58, controle no 20 decimal 8. 208, bom noite, vamos ver. Jogou no 897. Gol no 897, contato radar, saída da Euleda Bridge, submanter nível de voo 360. 360 da Euleda Bridge. Web 5808, chame Centro Recife na frequência 126.8, alterna 126.0. 268-260, obrigado. Ok, ainda não chegou no meu sistema, aguarde o federal. Siga autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, pistão no 0, sua direita via Índia Alfa, 018, meia dúzia, 1016, boa viagem. Decolado 01, controle 120, 8. Controle 208, quando 715, obrigado, bom dia. Atos da 6570, autorizada Recife 390, pelo 58. Pistão 0, curva esquerda, pro Caracaju, controle no 20.8, transponda 5036. Pátio 3, livre, puxa, finalmente, chantagem. Meia 07, decolado 05, controle 120, decimal 8. 208, gol na 607. Controle Salvador, bom dia, gol na 607, decolou, Dael Leda Bridge. Gol no 607, bom dia, contato radar, saída da Dael Leda Bridge, sub manter nível de voo 360. Dael Leda Bridge, 360, gol na 607. Papatango, Oscar Lima X-Ray, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Não chegou no meu sistema. Houston 3153, centro da informação índia, autorização de tráfego galeão. 3153, aguarde a cota, 1017, bom dia. Guardando, 1017, bom dia. 1897, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 7 Romeu autorizado, Pituaçu paralela. Sobrevoo inicialmente no Pituaçu. Paralela em coordenação com controle no 208. Vai sair a 500 pés da pista 97, curva à direita, linha do litoral sul. E aciona o 0195 no transponder, Marcos Gillette Romeu. O meu inicialmente sobrevoou em Pituaçu, ok? Para sobrevoo na paralela, vai coordenar com, a, com o controle 1208. Quantos a bordo, Mike Jete, o meu? .95 agora, Romeu, com voo até a grade. Mão 715, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288, alterna 260, voo no 715. Trip aguarda no pátio 3. Romero, vê se uma resposta. Passa 65702 a bordo, autonomia 230, alterna Natal. Apsa 6570, em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1017, por viagem. Apsa cargo 6570, em frente, Índia Alfa, torre 1895, ajuste chama 017, obrigado. 5973 da Rio, já coordenando com a equipe de solo, o Adson está saindo do pátio 3, autorizado puxar e acionar no pátio 3, chame tag. Quem vai iniciar? 3153, copia. Bom dia, total 9911, cliente da Índia, copia, por favor. Copa 3153. Total, aguarde a Copa número 2, 1016. 3153, copia. Pronto para a costa, eu tava 3153. Galeão 380, Pesolo 10, pista 90, curva à direita, da El, Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5050, então 3153. Autorizado 3380, Galeão, devolada 10, curva à direita, Pesolo 10, saída da El, Leda Bridge, controle de saída 120.8, e o transponder 5050, então 3153. Direita, poste, portão 8, chame pronto. Câmara ponto, tá 3153. Total 9911, copia, Fortaleza. Afirmo. Salvador, Fortaleza, 3110. Adeculada, pista 90, com curva à esquerda, saída Momo, Coquibu, após direto conforme rota do plano. Pista 90, curva à esquerda, 120.8 ao controle. 5042 no transponder, total 991. Pista 10, vento no 70 graus, 049. Aqui Linha de decolar, pista 1-0, atacar com 6-5-1-4-2. E o controle é 120.8. Correto, total, parte 3, chama para a puxa do número. Câmara. Cinco, cinco, no quatro, é o solo. Já coordenei com a equipe de solo após o início do táxi do Rio, autorizado puxar e acionar no pátio 3. Troque o transponder para 0275. Uno 607, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Onde? O POB 05. Eu 5973, pátio principal, Indião, com espera 1895, 1017, boa viagem. Obrigado. Lado 5570, decolado 23, controle 1208. 1895. 1895, obrigado. Controle bom, Thiago, Sacago 6570, passa 2500. Avisa 6570, bom dia, contato radar, saída Puca, sub e mantém nível voo 390. Puca 390, avisa 6570. Ground American 980. Go ahead, American 980. American 980, Clinton request received. Continue for level. Level is 370, American 980. Okay, we send back to copy here, need 1017. American 980, standing by. Para puxa, deck, acionamento. 8-3153, autorizado, chame táxi. Camarão para o táxi, 3-1.